agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet, queremos levar até você o conteúdo, os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres. Falando também sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral em nossas vidas e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, vem trazer a razão e vem também trazer a fé e a razão que se harmonizam com a nossa maneira de existir, com a nossa maneira de viver e também a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Hoje nós não contamos aqui nem com Jorge Reis e com Rodrigo Costa, porque eles estão lá no 11º encontro dos amigos do Chico em Sete Lagoas e daqui a pouco passarão a transmitir diretamente através da nossa rádio web Vivência Espírita as palestras, as informações toda lá de Sete Lagoas. E nós estamos hoje aqui cobrindo os dois nossos amigos, a nossa querida amiga Bia Porto. Bia, quais são os nossos patrocinadores que nós temos aí para que justamente faz com que nós possamos levar avante esse nosso programa? Bom dia a todos. Então, nossos patrocinadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, a livraria Casa do Caminho, livros espíritas e espiritualistas, de autoajuda e CDs, é na livraria do Casa do Caminho. E também o Polo Hotel, conforto, praticidade e com economia. E as casas espíritas, né? Anjo Ismael, o Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. E agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Bom dia para todos. É, a Bia, que está sempre sendo entrevistada aqui no nosso programa, hoje ela vai passar a ser entrevistadora, mostrando as suas qualidades também de apresentadora. E nós estamos aqui com a nossa amiga Ivanilda Esposito, que vai falar sobre os idosos e os velhinhos. Mas antes nós gostaríamos de fazer a nossa prece de abertura com a nossa querida amiga Camila, que está gravidinha, né? Está grávida de 8 meses, esperando o Francisco, que vem trazer toda a tranquilidade e a paz que já existe no lar do Rodrigo e da Camila. Bom dia, Camila. Então, gostaríamos que você fizesse a nossa prece inicial para o dia de hoje. Bom dia, queridos amigos. Bom dia a todos que escutam estas melodias pela manhã deste domingo. Vamos com o coração embebido na gratidão de estarmos aqui, nesse presente momento, de estarmos vivendo o que estamos vivendo. Sabemos que por vezes não é fácil, que por vezes precisamos de incentivos. E agradecemos a toda a espiritualidade por sempre estar conosco. Nessa manhã de domingo, aqui na rádio, agradecemos a todos os participantes e toda a equipe espiritual que entramos em contato logo pela manhã, que eles possam nos intuir para aprender e sempre evoluindo mais com essa doutrina consoladora. Lembrando que Jesus é nosso Mestre maior e sempre nos guiará. Que assim seja, graças a Deus. E nós estamos hoje contando com a colaboração do nosso amigo Sérgio Alves, que está na técnica de som. Bom dia, Sérgio. Deixa o Serginho dar pelo menos um bom dia para nós aqui. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um ótimo domingo para todos e um ótimo programa aí, participa do programa, viu, pessoal? E vamos, nós temos que informar que hoje não teremos a televisão, né? Não, Rui, hoje a gente não vai ter transmissão ao vivo. No Facebook e no YouTube. Só vamos transmitir pela rádio. Pela rádio. Exatamente. Então nós estamos aqui com o nosso tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o idoso e os velhos na visão espírita. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga, que está de todas as horas, que é a Ivanilde Mancini Espósito, que é assistente social, é coordenadora técnica lá da COAL, da Casa de Oração Amor e Luz, que trabalha com 14 bairros lá da região sudeste, né? Sudoeste, aqui de São José dos Campos, da região sul. Então o pessoal fala região sul, mas vamos considerar como região sul. Ela é voluntária também na tenda de Mãe Maria, que hoje nós tiramos a Ivanilde lá da tenda para vir aqui, que hoje ela faz justamente distribuição faz distribuição de cestas básicas para as pessoas carentes lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, e está aqui conosco. E a COAL é onde a Ivanilde trabalha. Nós temos lá crianças e adolescentes em atividades de capoeira, de violão, de balé, de expressão corporal, de inglês, de pintura, e também tem curso de cabeleireiros para que as pessoas possam sair de lá com uma certa formação para poder trabalhar. Então, bom dia, Ivanilde Mancini Espósito. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os colegas aqui da mesa. Bom dia a todos os colaboradores dessa rádio, desse programa maravilhoso, que realmente possa ser, como a nossa amiga fez, a prece inicial. Que nós possamos ter um programa abençoado, possamos acrescentar algo nos lares de todas as pessoas. Que Jesus nos abençoe essa manhã e que nós possamos, juntos, dar de melhor. Que nós possamos juntos conseguirmos levar a todos aqueles que estão nesse instante ouvindo a rádio, nós possamos levar um pouquinho mais de aprendizado. Porque, afinal de contas, né, Rui, a gente nós podemos nos esquecer. Nós também somos eternos aprendizes. Sim. Estamos aqui também falando e aprendendo. Aquele que fala é o que mais aprende. Mas amanhã é o Dia Nacional do Idoso. Que foi justamente o dia da publicação do Estatuto do Idoso, que é a lei de 10.000, deixa eu ver aqui o número, bom, depois a gente vê o número da lei, que foi publicada no dia 1º de outubro de 2003 e sancionada pelo presidente daquela época, Luiz Inácio Lula da Silva. E o Estatuto do Idoso, ele veio justamente trazer para os idosos uma série de direitos, né? Porque a gente vê, nós estávamos comentando, né, Bia? E nós precisamos do Estatuto do Idoso porque as pessoas, falta educação, falta respeito, falta muito carinho para, com os idosos, né? Então foi feito esse estatuto que é justamente para fazer valer uma série de coisas. E a Ivanilde trabalha com bastante idosos, né, Ivanilde? Bastante tempo. É muito bom, é muito gratificante trabalhar com os idosos, porque os idosos, eles têm um comprometimento. Se você marcar uma reunião com os idosos, eles só vão faltar se eles estiverem doentes. E mesmo doentes, eles dão satisfação. Eles, olha, eu não pude ir porque eu fui no médico, eu fui fazer o exame. É muito gratificante trabalhar com os idosos. Tem um outro lado também que eu não posso deixar de falar. Cada vez que o idoso desencarna, a gente fica, por mais compreensão que nós temos, ele já faz parte da nossa vida, nós ficamos entristecidos, mas sabemos que ele cumpriu a sua tarefa. A Bia tem na sua família, né, Bia? Tem uma idosa que gosta muito. Idosa, que eu não gosto muito, é bom. Minha mãe, Vanilda, ela tem 101 anos agora. Fizemos a festa para ela, e ela cantando, e ela queria a festa. Ela falava assim, cadê meu bolo? Onde está isso? E foram quase todos, né? E ela precisa agora de cuidados, é lógico, mas ela está lúcida. Esquece aquelas coisinhas de sempre do idoso, né? Mas ela precisa só de cuidados por causa do movimento. Mas perfeito. Tá, e ela mesmo. É vaidosa, hein? Minha mãe, ela no aniversário dela, ela pediu para que a Wanda, a cuidadora dela, que dorme com ela, pintar as unhas dela. Ela estava com unha pink, aquele forte, e um anel no dedo, colar, sabe? O cabelo arrumado, é batom, não fica sem batom, não. Muito linda. Minha mãe, não pensa numa velhinha, não. Minha mãe é uma mulher, assim, grande, sabe? Sua alta. Mãe não é uma velhinha, sua mãe é uma idosa. Só uma idosa. Mas sabe o que é? Quando fala, assim, 101 anos, pensa que é aquela pessoa franzina, pequenininho. E ela fala, teve aniversário de 15 anos da minha sobrinha, e foi interessante. Eu fui pra festa, ela falou assim, Beatriz, você vai lá e dança a valsa por mim. Você pensa que sou eu. Gente, que coisa linda. Ela adora cantar, então o pessoal vai lá tocar violão. O Jorge falou que vai um dia lá tocar, ela adora a música. Mas então, Ivanilde, você lá na qual, com quantos idosos você trabalha, né? 90. 90 idosos? 90 idosos. Inclusive, eu preciso tirar o pôster que está lá, que esse ano eles fizeram uma homenagem lá e colocou todos os rostinhos deles lá, né? No dia do meu aniversário. E eu tenho um carinho muito grande. É interessante, a gente tá comentando, que eu me lembrei, ela falando, eu me lembrei. Hoje à tarde, na distribuição das cestas básicas lá do Mãe Maria, antes, eles todos passam pelo levantamento socioeconômico. E tem duas senhorinhas, a dona Maria Bernadette e a dona Maria Vale. Uma é cega, acredite, e ela anda por ali tudo, ela faz romaria, mas ela não perde uma reunião. Todo último domingo de cada mês, primeiro tem a palestra, inclusive vou convidá-la novamente, convidá-la o pessoal, para ir lá poder fazer uma palestra. Elas sentam na primeira carteira, primeira fileira, né, para poder prestar atenção, e fica brava se as pessoas fizerem barulho, entendeu? Então elas são partes, participam ativamente mesmo. Um dia eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, será que ela realmente é cega? Aí eu fui de carro lá, Corintinha, Jardim São Pedro. Ela realmente é cega, gente. Atuante. Atuante. Eu lembro quando nós fomos lá que tinha uma idosa, uma velhinha, né? Que a gente fala velhinha assim no bom sentido, né? Ela queria uma boneca. Nós levamos. Inesquecível, Rui. Ela tinha mais de 100 anos e foi na época de Natal, eu me lembro bem que o Rui foi lá. Ela já tinha 102 anos e ela foi passando de família para família. Ela não conheceu seus pais, então ela trabalhou de empregada doméstica para uma família. Depois faleceram, ela foi para outra. Aí quando o Rui foi lá, foi bem perto da época de Natal, né, Rui? Aí o Rui foi e perguntou, acho que ele perguntou assim, até num tom de que nem esperava essa resposta. O que que eles esperavam pro Natal? E ela levantou a mão e falou, eu gostaria de ganhar uma boneca que eu nunca tive. Foi muito emocionante. A entrega dessas bonecas foi inesquecível. Sonho realizando, não importa a idade. Não importa a idade. Tem sonhos, todos têm sonhos, né? Ai, quem sonha não envelhece. É isso aí. Alegria também não envelhece. E hoje também nós estamos contando com a Camila, que está aqui. É isso que eu ia falar agora, a Camila aqui do lado. E o Francisco junto. E o Francisco tá aí vibrando, né? Chutando mais que o Pelé. Agora ele tá chutando bastante aqui, Rui. O Rui, só para falar, nós estamos transmitindo no YouTube da Rádio Piratininga. É facebook.com/radio.piratininga.sjc. Então quem quiser ver a nossa carinha pode entrar lá. Só do Francisco que ainda não dá. Francisco ainda não, falta ainda 30 dias aí. Você colocou no WhatsApp? Estou colocando no WhatsApp aqui. Então, interação... Já tem alguma mensagem? Não, só a Maria Ângela que entrou aqui e disse bom dia. A Maria Ângela, minha sogra, um grande beijo para ela, tá aqui já escutando a gente de manhãzinha. E mandar um abraço lá pro nosso amigos Jorge Reis e Rodrigo Costa, que estão lá. Será que já acordaram, já os dois? Já falei com o Rodrigo já de manhã. Já falou? Já. Sim, ele não acordou. Também pra Dora, pra Marcela, pra Fernanda, que tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá, tá a caravana inteira lá. Então, se nós perdemos a ouvinte aqui lá de Jacareí, a Doli... A Doli não. A Doli, ela ainda não entrou aqui, mas a Doli tá aqui. É só a Fernanda e o Fábio. Mas, o Ivanildo, qual a diferença entre idoso e velho? É porque eu brinco com a minha esposa, quando eu saio com ela, vou lá no supermercado, aí tem lá o lugar para o idoso, né? Então eu falo para ela, pega aí o cartãozinho dos velhinhos. Nossa, ela fica brava comigo. Fala, velhinho, coisa nenhuma. Você pode ser velho, mas eu sou idosa. Qual a diferença de idoso e de velho, hein? Até porque, Rui, a gente Bia também pode participar. Pode. Eu sei, é que eu estou procurando uma coisa que do WhatsApp da rádio que estão falando. Até porque, assim, se você for lá no dicionário, o que é velho? Né? Velho é coisa de desuso, uma coisa que não se usa mais. Idoso, idoso e velho é aquele que só espera o dia terminar para dormir, para levantar no outro dia. Botar o pijama e ficar reclamando a vida. O idoso não. O idoso é aquele que planeja, que sonha, que tem o amanhã ainda como referência, que está na ativa. Não precisa ser naquela ativa, logicamente, que nós sabemos que não é a mesma ativa. Não. A gente vai, né? É as fases que nós temos, né? Hoje nós estamos falando do Francisco, que ainda está aí para vir, né? Uhum. Aí vai vir um bebê, que vai passar por todas as fases, até chegar, nós esperamos como idoso e não como velho. Esperamos que, quando nós já não estivermos mais aqui, nós não falaremos mais velho, falaremos idosos. Idosos que estão planejando, que estão realizando e, como bem ela disse, ainda tem a sua vaidade, ainda entende ainda que é capaz de produzir. Não precisa produzir na mesma velocidade que ele produzia quando ele tinha 20, 30 anos, mas ele é capaz. E sem a gente tem que considerar principalmente a experiência, porque a estrada que eu falo, a estrada que eu tenho referências assim dos meus avós, mesmo a dona Nicinha, da dona Ivanilde, as estradas que elas passaram, eu ainda não passei. Então eu tenho que respeitar. Respeitar. E quando você falou no começo que quando eles marcam para ir, eles agendam, eles se justificam porque não vão e só vão mesmo. Mas isso você acha que tem a ver com essa criação que a gente, quer dizer, eu também já estou na idosa. Que idade que é idoso mesmo? 60 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Então, vou fazer 64 dia 15 de outubro, entendeu? Então, você é uma idosa. Então, isso você acredita que seja assim? É que nem minha mãe tem 100 anos, tem toda uma criação. Quem tem 70? É uma outra geração que vem com mais essa responsabilidade. Você acredita que tem um pouco disso? Do que os jovens de agora, quando forem ser idosos, como tem alguma pesquisa, algo que possa ser? Você então, observa? Nós temos, acho que trocando em miúdo. O jovem de hoje será o idoso que nós somos? É isso, mais ou menos? Mais ou menos isso. Eu acredito. Tem pesquisa, sim. Por quê? Nós diminuímos a quantidade de crianças, né? Isso é comprovadamente. Foi diminuindo. Nasce-se bem nas crianças. E cada vez mais nós temos idosos, né? E eu acredito também que antes não havia. Por exemplo, no tempo da minha avó, vamos dizer assim, não existia grupos de idosos. não sei, no grupo, no tempo da sua mãe. Não. E agora os grupos, quando se reúnem, eles dançam, eles cantam, sim, né? Sim. Então, sim, eu acho que isso também... Passeio, adoro um bingo, né? Então, eu acho que isso também colabora muito para a autoestima deles. Porque na própria casa, muitas vezes, eles estão fadados a dizer assim, fica com meus filhos, toma conta dos netos. Tudo bem, gente, vamos lá. Ou então fica ignorado. É, casa, isso. Né? É muito importante os netos, mas tem que saber quem é vó e quem é a mãe, né? Eu tenho até uma história do grupo, eu não sei se alguém dessa pessoa está ouvindo do grupo, que ela ficava muito feliz, Bia, quando ela recebia o pagamento dela, que tinha, assim, os filhos iam almoçar na casa dela, eu falava que ela ficava até as 8 da noite lavando louça feliz. Aí, quando dava o meio do mês pra lá, não aparecia mais ninguém. Eu falei, ó, acabou... Falei, pode falar porque eu tô falando que acabou, tá bom? A senhora vai dar de presente pra senhora mesmo, que se eles quiserem vir almoçar na casa da senhora, que é uma festa, eles virão, eles trarão a comida, eles farão e lavarão a louça. Porque nós temos que também trabalhar pro idoso para que ele tenha autoestima, isso, principalmente a autoestima, não é verdade? Porque ele vai, na verdade, o idoso, quando vai perdendo a experiência, gente, que eu tô dando é de grupo, tá, Rui? Tá, assim, eles, quando perde o companheiro, a companheira, eles se sentem muito sozinhos. E muitos dos filhos, a gente não pode generalizar, acham, então, que eles são responsáveis e podem ficar com os netos ou para ir trabalhar ou para ir passear, esquecendo que eles... tem ainda sonhos a ser realizados. Sim. Né? Então, nós não podemos perder de vista isso nunca. E às vezes, acho até que levando a criança, levando o neto, vai dar ocupação para ela não ficar só. É o contrário, talvez está dando mais responsabilidade, que é o que ela fez a vida toda. Quantas idosas que eu tenho do grupo que não participa porque fala, eu preciso ficar com meus netos, porque minha filha tem que trabalhar, ou minha filha separou, aí ela gostaria de estar no grupo. Então, assim, eu acho que nós temos que pensar futuro. Futuro é os idosos atuantes, realmente, sem essa necessidade forçada, né, Rui, de achar que nós temos que respeitar o idoso, porque nós temos que respeitar. Não porque está escrito no estatuto, mas porque nós temos que realmente olhar ele e falar, realmente, ele já passou por coisas que eu ainda não passei. Ele tem experiências que eu ainda não tenho e tem que ouvi-lo, né? Mas o... Evanildo, no seu caso, por exemplo, você fica levantando a lebre lá para os idosos ter sua autoestima? Porque a gente vê que tem muitos que parece que fica escravo de filho, fica escravo de nora, fica o salário que ele ganha, que é pouco, ele divide. Você trabalha com isso aí para eles aprenderem a ter uma vida própria e não ficar se submetendo a esse tipo de coisa? Eu trabalhei vários anos. Mas isso não é um pouco rebelde? Não tem filho que vai lá reclamar de você? Tem. É lógico, está tirando. Né? Agora eu vou ter que arrumar outra pessoa para fazer isso? Sim. Eu trabalho a autonomia deles. Porque o que acontece é assim, quando eu vou visitar um idoso e ele está acamado, no primeiro momento que eu encontro, são familiares ao redor chorando. Depois de 2 semanas me liga que eles estão brigando. E aí? Não tem realmente que trabalhar a autonomia deles? Tem. Nós temos que trabalhar a autonomia do idoso e saber que ele pode, sim, dar passos mais lentos, mas ele é capaz. Então, mas não vem algum filho falando, ah, você... Muitos. Depois que ela começou a participar aqui na... Na qual a minha mãe mudou, meu pai mudou, está com as ideias diferentes, você está trabalhando mal. Em todos os sentidos. Tanto nesse sentido de não ficar mais e procurar creche, verificar para deixar que a mãe ou o pai participe, ou quando eles ficam viúvos e arrumam, às vezes, arrumam um namorado. Aí o negócio é feio. A barra pesa. Aí pesa, né? Aí pesa. Mas tem muito filho que não quer que o pai ou a mãe namore. Muitos. É? Nossa, é uma rejeição assim, pelo menos do grupo a qual eu... estou há mais de 10 anos, tem uma rejeição muito grande. Nossa, é muito grande a rejeição. Eles querem mandar no pai. Querem, eles querem. Eles querem como se eles fossem adolescentes. Eles esquecem que quem os criou é que está ali na frente dele. Sim. E deve o respeito a ele. E tem um outro imaginário aí, né, dentro disto, dessa rejeição. É que os filhos têm muitas vezes os pais como seres seres especiais. Ah, eles são pais, eles são mães e eles são assexuados e, sabe, não envelhece. E estão ali para servir como um pai, uma mãe que tem 70 anos, que tem isso, vai se relacionar. Nossa, que assanhado, não precisa disso, que assanhado, que saidinho. Que as pessoas estão para se relacionar. E só nos relacionamentos, não seja afetivo, homem, mulher, ou não, como for, relacionamentos afetivos, mas em relações saudáveis. E esse projeto de trabalho que você faz é fantástico, de autoestima, resgatar a pessoa, resgatar os sonhos, aqueles que podem ser realizados. Tem uma senhora até que tem um depoimento muito bonito dela, que nós somos para Poços de Caldas já duas vezes com o grupo. E o marido ia, e ele faleceu. E uma das, depois, quando nós voltamos a Poços de Caldas, ela arrumou um namorado. E os filhos ficaram todos indignados. Ela falou, olha, o meu marido falava que ele, se eu fosse primeiro, eu falava que ele tinha que continuar sendo feliz. E se ele foi primeiro, ele disse que quer que eu seja feliz. E eu vou ser feliz. Ela participa até da aula de capoeira. É, é isso mesmo. Idosa, ela é idosa. É idosa. Bom, eu acho que está na hora dos nossos comerciais, né, Bia? O que é que nós vamos ter aí para... E como música, nós temos aí a... Indiferença com o grupo Castelã. Vamos então, Paulinho, para os nossos comerciais, para nossas músicas. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Violência deste mundo são resumidas em somente uma palavra. Fui meditando nas palavras desse amigo, pois eu confesso, me tocaram o coração. E hoje então, esperando não ser tarde, eu vou tentar dizê-la então nessa canção. A indiferença ante a fome e a miséria, a indiferença ante o próximo a sofrer, a indiferença ante a lágrima cair, é a palavra que o amigo quis dizer. Tem certas coisas tão diante aos nossos olhos, mas só com o tempo conseguimos enxergar. A indiferença que nos cega e deixa surdos é a razão maior do mal a imperar. A indiferença entre filhos, pais, irmãos, a indiferença ao pedido de perdão, a indiferença ante as chances que nós temos de aliviar e de ajudar na dor do irmão. Quando ouvimos alguém bater à nossa porta, nos omitimos e fingimos não estar. Talvez esteja ali alguém que necessite só de palavras pra sua dor amenizar. A indiferença ante os simples e os humildes, a indiferença com os inocentes animais, a indiferença ante o idoso e a criança vai destruir ainda um traço de esperança. A fome e a miséria, a indiferença ante o próximo a sofrer, a indiferença ante a lágrima cair, é a palavra que o amigo quis dizer. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos entrevistando hoje a nossa querida amiga Ivanilde Mancini Espósito, que é assistente social, é a coordenadora técnica da COAL, que é a nossa querida Casa de Oração Amor e Luz, lá do bairro do Morumbi, e onde ela ali participam 14 bairros na parte social, na assistência social lá da COAL. Vanilde, você gosta muito de estatística, eu vi aí que você já tem um valor aí de estatística. Quantos idosos nós temos acima de 70? 60. De 70? 60. Ah, de 60. 60, de acordo, é 60, né? No ano de 2000, nós tínhamos 6,6% de pessoas idosas com mais de 60 anos. Atualmente, em São José dos Campos, no último censo de 2010, nós temos 9,8% de pessoas com mais de 60 anos. Então, praticamente 10%. É. São José tem mais de 700 mil habitantes, então nós temos 70 mil idosos. Dá a impressão que esses idosos ficam em casa, que não fazem nada, que é um empecilho, né? Dá essa impressão, porque quando eu vejo o pessoal falar em aposentadoria, a nossa população vai ficar velha. Mas o que acontece? Dá a impressão que o pouco salário que o idoso ganha, ele guarda debaixo do colchão, não gasta, não come, não faz nada, né? E a gente vê que nós precisamos mudar essa mentalidade, que o idoso pode ganhar aquela miséria, mas ele consome, e é o chato que muitas vezes a parte do salário dele vai para a farmácia, né? Ontem estava dizendo que seria a melhor idade assim, para a farmácia, para o médico, para a UBS. Mas nós temos assim, os dois lados, né? Realmente eles precisam, nós precisamos dos remédios. E tem o lado também que supre muitas vezes o remédio, que é essa autoestima de poder participar, de poder passear, de poder viver, de se sentir vivo. Porque quando o idoso, ele procura o médico, acho que eu já falei isso aqui na rádio, o seu Manuelzinho, se ele estiver me ouvindo, ele vai saber que estou falando dele. Ele disse que foi no médico e está com uma dor muito grande no joelho. Aí o médico só olhou para ele e falou assim: mas o que o senhor quer? Com 85 anos? Lógico que o seu joelho está doendo. Ele: mas doutor, mas quem quer tá doendo é o joelho direito. O esquerdo também tem 85 e não dói. Sensacional, dor aí. Um abraço lá, um beijo carinhoso pro seu Manuelzinho, que a gente faz ele ficar realmente com a linguinha afiada. O outro também tem. Nem olhou ele já, né? Diagnosticou. São essas coisas que nós precisamos ir aos poucos eliminando. Eu nunca me esqueço quando você pediu pra gente fazer uma palestra, mas Rui, pelo amor de Deus, não fale em diabetes, não fale em pressão alta, não fale em remédio, fale em coisas positivas. Inclusive nós nós temos, muitas pessoas conhecem a poetisa Cora Coralina, que ela falava assim, viver bem não é ter medo dos anos. Eu não penso em velhice, nunca digo que estou envelhecendo, não reforço o negativo. Lógico, se eu preciso de ajuda, eu procuro, mas eu também procuro estar atualizada. Isso me ajuda a vencer as dificuldades. Isso aí é a superação. Sim. E é isso aí. Então, eu acho assim, que a Cora Coralina, como muitos outros idosos, eles procuram não reforçar o negativo, e sim o lado positivo. Né? Porque quando nós reforçamos o lado negativo, nós estamos num programa espírita, nós sabemos, plasma, né? Isso plasma. E muitas e muitas vezes, estava conversando isso com a Bia no intervalo, que o idoso chega com, ai, dói aqui, dói ali, dói aqui. Aí você vai conversar com esse idoso, você vai ver que está lá, a dor dele não está no físico ainda, ainda está plasmando ainda naquela indiferença do filho, na malcriação do neto, na indiferença que as pessoas querem que o idoso muitas vezes seja invisível, mas ele não é, não, porque ele é muito importante. E aí você vai conversando, quando termina a atividade, ele sai sorrindo, ele está ótimo. São as dores da alma, né? Da alma. São as dores da alma. As dores da alma, é isso mesmo. Aí vem o físico e a manifestação, a forma de dizer é o físico, né? Sim, sim. A carência dele vai pro físico, vai a dor, vai pro físico, porque ele é carente de algo. Então, é como ele fala, tá doendo, olhe pra mim. Mas, Ivanilde, e como é que o idoso é visto nas casas espíritas? Porque a gente sente que a gente sempre prega que não deve ter preconceito, não devemos ter isso e aquilo. E como é que é visto lá na Coal? Porque lá na Paulo de Tarso, os nossos idosos são muito ativos, né? Então, eu poderia dizer para você com toda certeza que 90% dos trabalhadores da Coal já estão na terceira idade, já são idosos atuantes que estão lá e que fazem acontecer e levam a casa em frente. Eu posso dizer da Coal, não posso dizer das todas as casas espíritas. Mas eu me lembro sempre, quando eu estou venha no programa, eu me lembro do senhor Darcy, né? Eu me lembro do senhor Amaral, inesquecível, senhor Amaral. Você mesmo, quantos anos, ué, acabei de falar. Quantos anos à frente do Paulo de Tarso, entendeu? Então, tem muitas pessoas que realmente vai em frente, e às vezes é seu ideal de vida. É. Sim. A dona Nicinha mesmo, ela vive em função, a dona Ivanilde da tenda, dona Nicinha, ela vive para qual? E a dona Ivanilde vive para a tenda de Umbanda Mãe Maria. São pessoas que são idosas e são ativas. O Gilberto. Ah, o Gilberto, só Gilberto. Tem muito mais. Nós não podemos denunciar de negão, outras idades. Eu chamo ele de negão, sem nenhum preconceito. Como é que é? Como é que chama não, isso daí? Não. Nem o racismo, hoje, nada disso. Hoje já não pode não, mais não, falar. Não. E ele só está participando aqui, viu? Hein? O pessoal já está participando, a Camila, daqui a pouco dá um tempinho para a Camila ler aí a participação das pessoas. Aí a pergunta. E a pergunta, a Camila também vai colocar. Toma, Camila. Qual é a pergunta que nós resolvemos aqui fazer, vocês que estão nos ouvindo, estão se preparando para envelhecer, para ser idoso ou velho, né, Vanessa? Isso mesmo. Vocês estão preparados para envelhecer? Estão se preparando para envelhecer? Então, responda para a gente isso aí, que é muito importante nós sabermos a opinião dos nossos queridos e amáveis ouvintes, né? Exatamente. É, valendo dois livros, né, Rui? Ah, dois livros para serem sorteados pela Casa do Caminho. Hein? Pode ser respondido nos telefones? Pode. 3941-9750, 3942-9750. Liguem e deixem seu nome que você vai participar deste sorteio. Respondendo à pergunta, você está se preparando? Vocês que estão nos ouvindo, estão se preparando para envelhecer? Para ficar idoso ou velho, né? Esse porque tem... A Ivanilde já mostrou aqui a diferença do idoso e do velho, né? Então. Segundo meus pais lá, ninguém está preparado para isso. Mas o bom é que assim, né? Até a doutrina nos ensina, né? Que naquela frase do Chico, que nós não podemos mudar o que passou, mas podemos mudar o amanhã. É. Eu posso amanhecer amanhã idosa e não velha. Olha que bom. Ai, que delícia. Né? Bom, estamos transmitindo aqui pelo Facebook da rádio. Já da compartilhei rádio. Aqui da Rádio Piratininga. E já tem interação aqui. A Doli já entrou. Opa, um grande abraço e um grande beijo na Doli. A Sandra, lá da casa da Marcela, também nos deseja bom dia. A Doli deseja bom dia a todos. A Bárbara Cristiane deseja bom dia. O Carlos Fonseca, a Mônica de Abreu está nos escutando lá, queridíssimos. A Bárbara, ela deixa um comentário, diz que é um ótimo tema e deve ser exaltado. Evanilde, te admiro muito, uma grande mulher que faz grandes realizações na casinha pequena qual. Obrigada. Não, ela é uma grande mulher, mas tem 1 metro e... Imagina, uma pequena mulher com grandes sonhos. A Bárbara manda um beijo aqui também para a doutora Beatriz. E ela fala o seguinte, hoje em dia os nossos idosos estão mais... não estão mais pensando em se martirizarem. E sim, curtir o começo de um tempo que já foi usufruir. Esse tempo lá atrás não aproveitou. O Domingos, meu sogro, está aqui também. E diz que... Camila, você colocou o Francisco para trabalhar hoje. Eu estava vindo para cá, estava falando com ele. Falei, Francisco, já se programa aí. Não. Domingo de manhã a gente tem compromisso. Que bom. O Alexandre dos Santos Ferreira também nos deseja bom dia. E a Vilma Amaral também nos diz olá. Então vamos, vamos interagindo aqui no Facebook e também no WhatsApp aqui da rádio, que a gente vai colocando aqui. O Silvio, o nosso trabalhador, que sempre que chega atrasado, pra gente, também nos diz bom dia, diz que já está aí. Bem, então vamos continuando aqui, cara. Eu acho importante a gente também ressaltar que, assim, dentro desse contexto que nós estamos falando dos idosos, nós temos que ressaltar os vínculos. Vínculos. Os vínculos, porque nós estamos falando, né, doutora Beatriz, dos vínculos. Esses vínculos são muito importantes no decorrer, porque muitas vezes não dá, não consegue se estabelecer um vínculo entre pais, filhos, né? Eu estava até comentando com a Beatriz, muitas vezes o pai, por exemplo, aquele que viaja, que precisa se ausentar muito, ele não tem esses vínculos com os filhos. Sim. E quando ele retorna na sua aposentadoria, ele se torna um estranho dentro da sua própria casa. Então, há que se pensar também e que se olhar com carinho esses vínculos, em todos os sentidos, não só daquele pai que sai para trabalhar, mas também daquele pai, que quem somos nós para julgá-lo. Porque ele, meu pai mesmo, eu dou exemplo do meu pai, que já desencarnou. Meu pai trabalhava de domingo a domingo. Hoje, há muito tempo, aliás, eu dou muito valor, mas muito, porque meu pai falava assim, eu prefiro trabalhar de domingo a domingo a ver meus filhos, nós éramos em 5, passar necessidade. Então, mas nem por isso nós deixamos de ter vínculos. Meu pai era um homem carinhoso, meu pai era um homem maravilhoso. Então, às vezes o homem, é mais o homem, me desculpem os homens, mas os homens, eles têm, principalmente os homens, eles têm resistência em falar para o filho, eu te amo, você é importante para mim, né? Aí na velhice, ele olha, com aquele, o olhar dele diz, e muitas vezes o filho não consegue fazer essa leitura, porque o vínculo não foi feito. E muitas vezes o filho hoje diz assim, mas eu não recebi, como que eu vou dar? Ele não fez nada por mim, eu não sei como fazer, não sabe nem como chegar e dar um abraço. É muito difícil, porque tinha toda uma coisa de muita ordem, e, né? E aquela coisa da hierarquia mesmo, que você fique quieto, que eu que mando. Então a pessoa, essa coisa do abraçar, essa coisa de dizer eu te amo, era algo muito complicado. Então o diálogo, o diálogo. Tinha então, um monólogo, né? Então hoje muitas pessoas chegam e falam assim, mas eu não consigo dar um abraço no meu pai, na minha mãe, não é só pai, é mãe. Sim. Porque eles trabalharam, eles fizeram, eles me sustentaram, eles me ajudaram, mas isso eu sinto falta. Isso é que mais chega no consultório, viu, Vanessa? Não, mas é a realidade. Eu contando a minha experiência, eu resgatei meu pai, eu não fui criada longe, eu sou aqui de São José, de Zona Rural, e meu pai tem armazém. Então a gente foi criado todos juntos ali. O armazém era na frente da casa, aquela coisa toda. Mas o meu pai, eu não conseguia, ninguém chegava, né, perto para beijar, abraçar. Eu conquistei isso depois que eu me casei, com 25 anos. Que eu não morava mais em casa, eu falava assim, agora eu posso chegar em casa, eu sou visita. Pensa, pai, e beijava, dava um beijinho de leve. que aconteceu com meu pai? Meu pai passou todas as vezes que encontrava comigo, que ia na minha casa, ele vinha primeiro me beijar e abraçar. Aí eu falava, Beatriz, é a preferida. Não, fui eu que fiz o movimento. Teve o movimento iniciativa. Depende de nós, não espere que o pai e a mãe façam. Faça você o movimento. É. Eles, às vezes, não receberam também isso. É, porque outro dia eu fui, inclusive, no velório aí, e estava um menino reclamando. Meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo. Depois passaram a palavra para mim. Eu falei, olha, se seu pai não fez isso, é porque ele não sabe e não sabia, porque está desencarnado aí. Ele não sabia, porque quem é de nós, como pai, que não gostaria de fazer o melhor para o nosso filho? Mas nós não aprendemos, muitas vezes não aprendemos. Não. Eu gastei muito tempo da minha vida trabalhando, demais até. Isso, tá vendo? Mas eu sinto que hoje... Não, mas eu sempre fui amigo dos meus filhos. E tem hora, viu, Vanildo, que eu precisava chegar para o meu filho e falar assim, dá licença de eu sair sozinho com a sua mãe, porque vocês querem vir. era interessante, até hoje mesmo. Nós estamos aí programando para fazer um passeio lá para... O aniversário das minhas sobrinhas lá em Leme, da Francine e da Fabiene, né? Mas eles, o senhor vai? Falei, não sei, vamos ver. Mas eles ficam torcendo, porque se eu falar que vou, eles vão todo mundo. Ah, vai todo. É interessante a gente ver como existe essa... Eles gostam de participar comigo, porque eu também sou uma pessoa que... Parece que eu sou um jovem, mas não sou não, né? Quer dizer, já tenho... Vou fazer 80 anos e não é brincadeira, né? Exemplo de idoso, hein? Não é de velho, não. Vamos dar a fala. Nós somos idosos. Olha, e não tenho dor, não tenho... Tenho um pouco de cansaço físico, mas não tenho cansaço mental. Leio muito, só que a vista, de vez em quando, fica cansada. Mas eu gosto de ler, gosto de participar, gosto de cinema, gosto de ouvir música. Então, eu gosto dessas coisas. E agora pode dizer que a gente é um idoso meio metido a ser jovem. Nada. Eu gosto muito de uma frase do Chico que ele fala assim, porque muitas pessoas também, ou idoso ou velho, já que está se preparando, não importa, que ele fala assim, eu aprendi a deixar os dias ser mais leves, comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então você também tem que estar... aberto, porque muitas vezes você também faz involuntariamente, você faz aquele ato de repulsar, não é pensando, né? É involuntariamente. Então, se você estiver aberto, se você estiver mais leve, descomplicar, não ficar remoendo o passado também. Tem gente que vive remoendo o passado. Gente, passado passou. Do momento que nós chegamos aqui até agora, não vai voltar mais. É. Né? Então, o importante é daqui para frente, que nós possamos melhorar para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam daqui para frente. Ser velho, ser idoso, ser jovem, mas que nós possamos ter realmente uma vida de qualidade. E para ser idoso tem que ter uma vida de qualidade. Sim. Isso. Qualidade de vida. E são todos os aspectos. Todos os aspectos. Não adianta eu falar, eu tô ouvindo a rádio, eu quero ser idoso, mas eu sou sedentário. Isso, exatamente. Eu como tudo que o médico fala que não pode, né? Eu faço tudo que não pode. E fico sentado no sofá sem televisão. Não quer ter pressão alta, não quer ficar doente. As senhorinhas que reclamam, meu marido não vem no grupo porque ele fica do sofá na cama, da cama pro sofá. Aí eu falo, pouco pode se fazer. Você pode estimular, mas obrigar não dá. Não, porque a iniciativa tem que ser da própria pessoa. Quando você falou de olhar para dentro, e é isso, é o buscar dentro da gente mesmo, a autoestima. Teve um caso de uma cliente que chegou para mim no consultório, ela tinha 74 anos. Ela nunca tinha feito uma terapia, ela falou, mas eu preciso agora. Ela falou, tem coisas que eu nunca contei para ninguém, e eu sei que se eu conversar com uma profissional, com algo, né, que eu sou psicóloga, ela falou assim, eu vou, sabe, liberar, contando coisas que eram um segredo de 60 e tantos anos que estava amargurada, guardando tudo aquilo. Imagina o sofrimento. E colocando, carregando daquilo. E dores nas costas, dores. Conforme foi fazendo, ela falou assim, nossa, minhas dores estão sumindo. Dividiu o peso. Tirou dela um pouco. Isso. Divide. Tudo isso faz parte. Ontem nós tivemos numa palestra lá no Paulo de Tarso, e o Fábio Dionísio, que é lá de Ribeirão Pires, que inclusive está fazendo a palestra agora lá no Irmão Rodolfo, ele estava falando sobre isso, que os ressentimentos, as mágoas, como nossa, as mágoas nos traz doença. Nossa, sim, terrível. Nossa. A mágoa, raiva, alma, né? Tem. Dentro, atualmente, nós esperamos que com toda essa mudança de sociedade, que está mais aberta, até para que nós sonhemos mais idosos e não velhos, nós temos muitas idosas que elas saíram do mando, vamos dizer assim, do pai para ir para o mando do marido. Isso. Né? E eu vou ser bem honesta aqui, sincera com você, que eu tenho idosa que quando o marido falece, ela chora de alegria. Não vou mentir para você, não. Eu vim aqui para fazer um programa voltado, na verdade, na experiência de vida. Por quê? Porque o marido, ele foi tão assim, o pai criou ali, né, como se fosse nas rédeas dele, né, e ela foi pro mando do marido, né, não, meu marido não deixa, meu marido não faz, ele marido que resolve, ele que resolve, ele que decide, aí eu até brinco com eles no grupo, né, eu falo assim, eu não sei quando eu vou em velório, se vocês estão chorando de alegria, se é de tristeza, aí cai todo mundo na gargalhada, né, porque coube bem, né, o que foi falado, né. Mas é interessante que isso acontece mesmo, né? Porque o Jorge que faz uns comentários. Eu falei, Jorge, você viu aquela pessoa, depois que o marido dela morreu, como ela se ficou renovou, jovem, né? Renovou. Pintou cabelo, cortou cabelo, trocou, emagreceu, foi também, fazer ginástica, foi fazer uma viagem. Aquilo tudo que estava. E é Jorge, permitido. O Jorge, com a sua gentileza, fala, também tinha um marido tranqueiro. E aí, levando em consideração, né, como diz o professor Mário Cortella, nós estamos em permanente construção. Até dentro da doutrina nós sabemos isso. E essa construção nos permite, a cada dia, nós sermos melhor. Nossa, então, que maravilha, né? Nós sabemos que nós podemos hoje mesmo, nós já podemos construir o nosso daqui a pouquinho, um pouquinho melhor. Sim. Vamos lá para os nossos comerciais, Bia. E também que tem nós um momento aí musical, que vai ser com Sérgio Santos, Alegria Cristã, Chico Simplicidade. Nossa, que coisa, em homenagem. Que é homenagem que está tendo, né? É, ao 11º encontro do Chico, lá em Sete Lagoas. E o Jorge e o Rodrigo, está com saudade do Rodrigo já, Camila? A gente fica, né? Francisco consome. Então, Francisco consome. Não, mas tá com o Francisco aí, tá bom já. Você já aprendeu também a separar metade para cada um? Ou não? Ou 70 por Francisco e 30 por Rodrigo? A gente só vai saber quando nasce, né? Não, uma vez, não dá para falar do que não viu. Não, quando a minha mulher ficou grávida do meu filho Ricardo, que hoje está com 49 anos. Me perguntaram, você está preparado para ser pai? Eu falei, claro, você está preparado para ter um filho? Claro, já compramos um bercinho, compramos isso. Não, você está preparado para dividir, porque a atenção da sua esposa vai ser muito mais para o seu filho do que para você. Eu falei, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Mas vamos lá, então. Vamos. Qual é a música? Ah, você já falou, né? Isso. Simplicidade. Tá bom. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Ocupou suas mãos dia e noite, missão, com esse exemplo de amor, de trazer mensagens do além, de caridade e perdão, mergulhados na dor. Ensinou que embora não possuas manter o vontade em nós, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras espinhos em busca de luz, paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na abrandou em muitos corações a imensa seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Momento Gigavale de hoje é Os Pais Envelhecem. Está no Momento Espírita 13. E no final pedi para a Ivanilde comentar para nós. Momento Gigavale de hoje. Os Pais Envelhecem. Pais Envelhecem. Está no Momento Espírita 13. E no final pedi para a Ivanilde. Os pais envelhecem. Talvez a mais rica, forte e profunda experiência da caminhada humana seja a de ter um filho. Plena de emoções, por vezes angustiante, ser pai ou mãe é provar os limites que constituem o sal e o mel do ato de amar alguém. Quando nascem, os filhos comovem por sua fragilidade, seus imensos olhos, sua inocência e graça. Basta vê-los para que o coração se alargue em riso e cor. Um sorriso é capaz de abrir as portas de um paraíso. Eles chegam à nossa vida com promessas de amor incondicional. Dependem de nosso amor, dos cuidados que temos, e retribuem com gestos que enternecem. Mas os anos passam e os filhos crescem. Escolhem seus próprios caminhos, parceiros e profissões. Trilham novos rumos, afastam-se da matriz. O tempo se encarrega da formação de novas famílias. Os netos nascem. Envelhecemos. E então algo começa a mudar. Os filhos já não têm pelos pais aquela atitude de antes. Parece que agora só os ouvem para fazer críticas, reclamar, apontar falhas. Já não brilha mais nos olhos deles aquela admiração da infância. E isso é uma dor imensa para os pais. Por mais que disfarcem, todo pai e mãe percebe as mínimas faíscas no olho de um filho. É quando pais idosos dizem para si mesmos: que fiz eu? Por que o encanto acabou? Por que meu filho já não me tem como seu herói particular? Apenas passaram-se alguns anos e parece que foram esquecidos os cuidados e a sabedoria que antes era referência para tudo na vida. Aos poucos, a atitude dos filhos se torna cada vez mais impertinente. Praticamente não ouvem mais os conselhos. A cada dia demonstram mais impaciência. Acham que os pais têm opiniões superadas, antigas. Pior é quando implicam com as manias, os hábitos antigos, as velhas músicas, e tentam fazer os velhos pais se adaptarem aos novos tempos, aos novos costumes. Quanto mais envelhecem os pais, mais os filhos assumem o controle. Quando eles estão bem idosos, já não decidem o que querem fazer ou o que desejam comer e beber. Raramente são ouvidos quando tentam fazer algo diferente. Passeios, comida, roupas, médicos. Tudo passa a ser decidido pelos filhos. E, no entanto, Os pais estão apenas idosos, mas continuam em plena posse da mente. Por que então desrespeitá-los? Por que tratá-los como se fossem inúteis ou crianças sem discernimento? Sim, é o que a maioria dos filhos faz. Dá ordens aos pais. Trata-os como se não tivessem opinião ou capacidade de decisão. E, no entanto, no fundo daqueles olhos cercados de rugas, há tanto amor. Naquelas mãos trêmulas, há sempre um gesto que abençoa, acaricia. Pense nisso. A cada dia que nasce, lembre-se, está mais perto o dia da separação entre vocês. Um dia, o velho pai já não estará aqui. O cheiro familiar da mãe estará ausente. As roupas favoritas para sempre dobradas sobre a cama. Os chinelos em um canto qualquer da casa. Então, valorize o tempo de agora com os pais idosos. Paciência com eles quando se recusam a tomar os remédios. Quando falam interminavelmente sobre doenças. Quando se queixam de tudo. Abrace-os apenas. Enxugue as lágrimas deles. Ouça as histórias, mesmo que sejam repetidas. E dê-lhes atenção. Muita atenção e afeto. Acredite. Dentro daquele velho coração brotarão todas as flores da esperança e da alegria. São 9:16, está todo mundo emocionado. Muito emocionado, todos. Mas, Ivanilda, o que você pode dizer depois dessa mensagem tão bonita, tão sensível, que fez com que a gente chorasse aqui, né? Gostaria que o começo dela fosse mentira, né? Quando diz que os pais são praticamente um estrovo, né? Quando eles são repetitivos, quando eles já não têm mais autoridade, já não mandam. Eles não mandam. Pai e mãe não manda. Pai e mãe só quer o melhor para o filho, não é verdade? Gostaria muito que fosse tudo mentira essa primeira parte dessa mensagem. Mas, infelizmente, é a verdade. Nós temos muitos idosos que têm que acatar, muitas vezes. É um desconhecido que, muitas vezes, tem que acatar. Às vezes, não é nem do filho, não é nem da nora, nem de ninguém da família. Às vezes, é de um cuidador, né? Que, às vezes, ou mesmo numa casa de repouso. Gostaria muito que isso mudasse. Mas nós temos esperança. Nós somos espíritas, nós acreditamos na renovação, nós acreditamos que todo dia é um novo dia e que, com certeza, essa mensagem no final dela nos emocionou, porque nós que estamos aqui na mesa, eu posso me colocar, como meus pais já não estão aqui, não deixe para ter saudades dos seus pais quando você ouvir uma mensagem. Tenha saudade dele hoje, seja com ele hoje, né? Não deixe para amanhã. Amanhã eu vou visitar. Amanhã eu vou fazer. Amanhã pode ser tarde demais, né? Então, a primeira parte eu gostaria que não fosse verdadeira, mas infelizmente em muitas situações é. E na segunda parte, realmente, não deixe para dar valor no seu pai ou na sua mãe quando você realmente vê uma roupa ou ver algo que o lembre. Faça. Eu tenho hoje dos meus pais, gostaria que todos tivessem. Saudades, remorso não. Bia, alguma lindo. Que você gostaria de acrescentar? Não, é lindo, a gente fica viajando, como eu tenho minha mãe, você falou do pai, né, e a gente tem os filhos, né, então essa mensagem é muito linda, é porque é agora, é isso mesmo, faça hoje, porque o amanhã eu não sei, e o amanhã não é amanhã, segunda-feira, o amanhã é daqui a pouco, é daqui uma hora, daqui 5 minutos já é. O futuro já é o amanhã. Então faça hoje para não se arrepender no amanhã. É muito lindo. Essa mensagem emociona, mas tudo que emociona, tudo que nos mexe, tudo que nos toca é muito importante, porque faz nos olhar para dentro e ver o que eu estou fazendo com aquele que está envelhecendo ao meu lado. E aquele que me oportunizou a chegar nessa terra de aprendizado. E não são só os pais, né? Tem tantas outras pessoas, aquele que cuidou, aquele tio, aquela tia, aquela amiga também, que na idade, tu tem amigos que estão também envelhecendo e estão também se sentindo sozinha. Então, não só pensar em pais, em todos à nossa volta. É isso aí. E lembrando que não vamos fazer isso por obrigação, vamos fazer por amor, porque afinal de contas, eu tenho certeza, pelo menos a maioria do que estão ouvindo, se não são espíritas, são cristãos. E não adianta você dizer que você é cristão se você não passar amor para aqueles, principalmente para aqueles que passaram noites em claro, muitas vezes com você com febre, renunciou muitas vezes a muitas coisas para estar do teu lado, né? Então, não faça por obrigação, faça por amor. Não diga que você é cristão se você não fizer por amor. Vamos encerrando o nosso momento Gigavan. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:20. Um grande abraço para o casal Carlos, a Silvia, que são os proprietários do Gigavale, e também um grande abraço para a Maria Eduarda, que terça-feira está fazendo aniversário. Um bom dia para você, viu, Maria Eduarda, e continue assim com essa beleza, tanto física como espiritual. Um bom dia para você. Camila, nós temos aí mensagem do WhatsApp. Temos aqui no Facebook. A Dori, ela manda um grande beijo para a Tereza Barreto, diz que é nossa ouvinte assídua aqui. Um beijo, Tereza. A Márcia, que está ali ligadinha com a gente, responde a pergunta. Lembrando da pergunta para sorteio. Vocês que estão nos ouvindo, estão se preparando para envelhecer? Será um idoso ou um velho? A Márcia responde que sim, envelhecemos todos os dias. Viver não é só uma dádiva, é amadurecer na arte de viver. Muito bom. Olha, tá legal, né? A Maria Irene, que é a nossa tia lá de... lá de Santos, sempre está ligadinha aqui com a gente. Ela diz que está ótimo o programa. Parabéns aí para todos. E responde a pergunta: absolutamente não tenho medo de envelhecer e serei uma idosa bem feliz. A Irene, ela é muito ativa, é muito engraçada, adoro ela. A minha sogra está convidando a gente para uma feijoada aqui, Rui. Para quando que é essa feijoada? Para hoje. Para hoje? Não mandou endereço aqui, não, mas eu já pedi para ela. A Elisete aqui, que trabalha junto comigo, também entrou aqui e está escutando a gente. Um grande beijo, Elisete. E na rádio, a gente tem no Face aqui, temos interação também. O Oswaldir diz que o programa está ótimo, e ele falou o seguinte: pelo que tenho observado, envelhecer com Jesus faz a diferença. Vejo no centro que frequento, aqui em Pinda, o pessoal mais vívido, dando show nos mais jovens. Oswaldir de Pinda manda um grande abraço aqui para o Forcato, meu grande amigo e professor. A Marta também, ela conseguiu entrar e está nos escutando. Um grande beijo, Marta. Nós temos o Zenildo Rodrigues, está dizendo: estou trabalhando. Tem domingo que trabalha, tem domingo que não trabalha. Mas todo domingo ele manda para a gente e cumprimenta a todos pelo programa. Um bom dia para você, Zenildo, e continue nos ouvindo. A Maria de Lourdes concorda com o que foi dito sobre quando o marido falece, né? E que já começa uma vida nova. Ela frequenta a casa do idoso e está gostando de frequentar a casa do idoso. E cumprimenta pelo programa. A Elda Todai, ela já é idosa e participa da casa do idoso. E cumprimenta a todos do programa. Um bom dia para você, viu, Elda? E estamos aí com muita gente nos ouvindo. Lembrei agora de uma piada que o Jorge sempre conta, que diz que estava num velório, né? O Jorge está escutando a gente aqui, daqui a pouco ele me puxou a orelha. Sempre estava num velório e daí a viúva estava do lado do caixão e o pessoal começou a falar, né, do falecido, de como ele era bom, de como ele era prestativo e tudo mais. Aí ela olhou assim, falou: gente, é do meu marido que estão falando aí? Vai ver se é meu, se é ele mesmo. Será que é ele? Não, mas Ivanildo, vamos continuando aqui. Você que tem muita experiência com os idosos, E daí, aqueles idosos que participativos, como é bom, parece que eles não envelhecem, né? Eles, além de não envelhecer, eles nos ensinam. É. Eles nos ensinam que a cada dia a participação deles faz com que a gente possa, como eu estava conversando aqui com ela, nós podemos, é como se fosse um espelho. Olha, quando eu envelhecer eu quero ser que nem você, porque a pessoa é ativa, a pessoa ela participa, é participativa, ela quer trabalhar, ela quer realizar, ela tem sonhos. Tem um dia de quinta-feira, que é lá na qual, que eu falo que é uma terapia. Elas fazem pintura em tecido. Não é... A pintura em tecido é só uma desculpa para elas se reunir. É um piquenique todas as quintas-feiras, eu posso falar. E tem muita fofoca? Não, elas... Olha, eu não sei o que eu vi na minha sala, eu só ouço as risadas. Deve ser muito animado. Uma coisa que eu gostaria de falar que é interessante, eu tenho bastante homens aqui, pode me dizer... Os homens, eles têm mais resistência em participar de grupos. E quando participam, pelo menos eu vou falar do grupo Estrela d'Alva, a qual eu tenho experiência, eles dificilmente eles se misturam. Eles ficam no cantinho, sabe? Nós temos que, na hora de dar mão, assim, que chamá-los, dar mão para vir, porque eles têm uma certa resistência. Mas eu acredito que essa resistência, ela vai se quebrando ao longo do tempo. E lembrando, eu falo sempre... Nós não trabalhamos no serviço social, nós trabalhamos religião, nós trabalhamos o cristianismo, que é a lógica, né? Sim. Mas eu gosto sempre de falar para eles, o que o Chico sempre, uma frase do Chico, a felicidade não entra em portas trancadas. Sim. Se você fica lá no seu cantinho trancado, não é bom. Você vai falar assim, não foi bom ir no grupo, lógico, a felicidade não vai entrar se a sua porta do seu coração está trancada. Agora, se você se permitir, nossa, é chuva de bênção, é, né? É verdade, né? A pessoa precisa se abrir, precisa... Se permitir... Eu sempre brinco dizendo que tem aqueles velhinhos que quando o pessoal vai para Caraguá, todo mundo, eu vou com fulano, ele chega e fala, o senhor já tem alguém que vem olhar o senhor aqui, porque não quer levar, né? Não quer levar. Mas por quê? Porque às vezes ele é um chato, é aquele que fica implicando com a mini saia, com o biquíni da neta, com a comida, quer dormir numa cama diferente, então é aqueles velhinhos chatos, e tem muito velhinho chato assim. Na verdade, é assim, né, Rui? Eles tiveram uma criação de muito trabalho. Eu não tenho o direito de falar que eles são chatos, porque eles tiveram, pelo menos os idosos a qual me refiro, são idosos que trabalhou na roça, idosos que trabalhou em fábrica, idosos que foram caminhoneiros. Então, esses idosos, eles são mais fechados por conta dessa situação, deles serem assim. E por isso que eu acredito que essa nova geração que está vindo aí de idosos, eles não mais serão esse mesmo formato, será um outro formato, será um idosos totalmente participativos, terão autonomia, é uma nova geração que está vindo aí. Se relacionam mais, né? Sim, eu acredito muito nisso. Fazem muito sozinho. Eu não me vejo no direito de falar que ele é chato, porque ele passou uma vida toda fora de casa, trabalhando, só dando conta de pagar. Não, nem conhecia o lazer. Eu tenho idoso que não sabia nem o que era lazer. Né? Não tem idoso lá que nunca foi ao cinema? Tem idoso que nunca foi ao cinema e que você convida e ele tem medo. Uhum. Acredite. Para você quebrar esse paradigma que... O medo do novo. Do novo. É novo. Ele tem a idade, mas é novo para ele. Tem sim, Rui, tem. Você fez uma boa pergunta. Os idosos a qual eu me refiro são os idosos ainda do medo. Do medo. Do medo não só do cinema, do medo de tudo. Não, e depois a gente vê que esses idosos também foram aqueles que tiveram emprego muito humilde. Muito sofrido, muito. Todo mundo mandando, todo mundo dando ordem, todo mundo cobrando, né? Sim. É complicado. E a autonomia, que é o que você falou que trabalha muito com eles, a autoestima, sim, sabe? Essa valorização, esse o eu. E não só aquele que é o provedor. Sim. Né? São muitos que são só provedores. Eu não posso ter um momento de alegria, de lazer, de felicidade, não. Meu nome é trabalho. É, e até no que se refere, é que ele realmente era o provedor e a mulher ficava em casa para cuidar dos filhos, né? Então, ele se tornou quem? Ele praticamente ele não viveu, ele só trabalhou, proveu, né? Mas isso não justifica de modo algum que o filho deva desprezar esse pai, muito pelo contrário, se coloque no lugar dele. Se fosse você, se coloque no lugar dele. Se fosse você, que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha horário, né? Que muitas vezes eles eram obrigados, eu tenho idosos lá que trabalhou em roça, em fábrica, muitas vezes era obrigado a dobrar de horário, muitas vezes era obrigado a fazer o que o patrão mandava. Então, ah, meu pai é chato. Seu pai é chato? Por que será que seu pai é chato? Você já ouviu seu pai? Você já ouviu sua mãe? Então nós temos que procurar ouvir. Atrás de cada um de nós tem uma história. Tem. E do idoso também tem uma história. Sim. E essa história tem que ser respeitada. Essa história tem que ser vinda à tona para que os filhos possam ver o seu pai, não importa a sua mãe, não importa de que forma, com respeito e com amor. E não esquecer, Rui, desculpa eu falar e te cortar. Não esquecer, não importa o que seu pai, o que sua mãe, o que você pensa, foi eles que te oportunizaram a você reencarnar nesse planeta chamado Terra, para que você possa aprender. Isso que eu ia falar, é honrar e respeitar esses pais, porque sem eles nós não teríamos esta vida, não estaríamos aqui. E a forma dele demonstrar amor foi com o trabalho. Sim. É a forma, é uma linguagem de amor. E não tem idade para a gente romper todas as coisas e voltar a amar. Enquanto está vivo, nós temos. A minha mãe, só rapidinho, ela fala assim, Beatriz, mas aí todo mundo está morrendo, eu não morro. Ela morre mesmo de morrer, tá, gente? Mas aí eu não morro. Falei, mãe, se a senhora está aqui ainda, acho que tem alguma coisa para aprender ainda, para, sabe, viver, para vivenciar em um aprendizado. Né? Não, mas nunca é tarde, é hoje é o momento. Vamos lá, não importa a idade. Eu vi aqui, uma vez brinquei com a minha mãe que ela faleceu, ela ficou velhinha e nunca esqueceu do que eu falei. Ela falou que ela tinha ficado doente, quase morreu. Eu falei, vaso ruim não quebra fácil. Isso é negativo. E ela chegava, o que você quis dizer com isso? Não, mas a gente tinha muita amizade, porque a minha mãe era muito durona, muito gostava das coisas tudo certinha, né? Mas então, é o que nós falamos, né, Rui? O pai sai para trabalhar, a mãe fica para corrigir. E tinha esse detalhe que eles narram. Se os filhos fracassassem, a culpa é da mãe, porque ele saiu para trabalhar. Essa é a história verdadeira deles, entendeu? Então, tudo que acontecesse, a culpa era da mãe. É o que minha mãe sempre fala lá em casa. Eles fizeram tudo aquilo que eles puderam fazer. Sim. Da melhor forma possível. Ninguém é mãe ou pai querendo errar. Sim. E agora, com o Francisco vindo, é isso daí, né? É que diz na própria doutrina nossa, né? Nenhum pai vai querer dar um bicho para comer, ele sempre quer dar o melhor. Nunca vai desejar o mal para o filho, mas o que acontece? Ele não conhece, só conhece aquilo, então ele dá aquilo que ele tem, né? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Tá certíssimo. É que nem eu estou vendo aí uns políticos dizendo, não, meu salário eu vou dar para a instituição de caridade. Só que a gente vê pelo índice de rejeição que ele tem, pelo índice que ele tem lá de aprovação, ele nunca vai ser presidente de nada, então ele pode doar tudo que ele quiser, né? Nós temos aqui o João Batista Amaro Oliveira, cumprimenta todos pelo programa e manda um grande abraço para todos nós aqui do programa. Nós temos que mandar um abraço, né, Camila, para o Fernando, para a Fernanda, para o Fábio, para a Dora, para a Didi, para a Rosana, para o Jorge, para o Rodrigo, para o João. Está parecendo o Maguila, o Jorge que falava, o Maguila quando pegava o microfone. Verdade, eu lembro do Maguila mesmo. Mandar um abraço para a minha tia. Então tá aqui, um abraço para todos eles que estão lá em Sete Lagoas, lá no encontro. Amigos de Jesus e de Chico Xavier. Encontros promovidos aí anualmente aí pelo Geraldinho, pelo Bacelli, e que o ano passado foi aqui conosco, né? O ano que vem vai ser em Jundiaí, aqui pertinho. Eles estiveram aqui conosco, lá o pessoal lá de Jundiaí, para pegar a experiência que nós tivemos aí com o encontro do Chico, que dizem que foi o melhor até hoje, né? Quer dizer, não tirando o mérito desse primeiro. Eu posso dizer é que foi o melhor de São José dos Campos. Para ser mais modesto, né? Porque se fosse o Jorge, ele já ia comentar que foi o melhor do mundo. Foi a modéstia do Jorge. Eu queria mandar um beijinho aqui pro meu avô, que tá escutando aqui ao vivo pra gente. Meu avô que durante anos foi à frente aí de uma rádio sertaneja, ele disse que vai vir aqui com a gente. A próxima vez que estiver aqui em São José, ele disse que vai vir aqui na rádio falar conosco. Vamos para os nossos comerciais? Vamos, deixa eu só mandar um beijinho pro pessoal que mandou aqui o rapidinho, só os recadinhos. Cadê os recados? Aqui. A Cristiane Freitas, lá do Rio, falou que o programa está maravilhoso. Mandou um beijo pra gente. A Maura disse que somos pessoas queridas. Que o programa está ótimo. E é isso. Você sabe? Aqui, ó, tem o Silvio aqui, ó. Fala, Camila. Não, passar o microfone. Fala, o Silvio quer dar um abraço pro Jorge. Vamos lá, Silvio. Quer dar um abraço. Olha, realmente o programa hoje está fantástico, viu? Fantástico. E olha, o Jorge, o Rodrigo, vocês perderam o lugar aqui, viu? Você perdeu para sua esposa e a Bia tomou seu lugar, viu, Jorjão? Então, bom dia. Então, vamos lá para os nossos comerciais? Isso. Senão, nossos patrocinadores aí vão brigar com a gente, né? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pela bênção do avanço da tecnologia, que está nos dando condições de levarmos ao nosso povo a nossa gratidão a Allan Kardec. Ergue-te, humanidade, vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de Escol, herói da caridade, o povo te proclama e dia a dia bendizemos o teu nome. És luz em nossas almas, tesouro que a ferrugem não consome. Avante, meus irmãos, o mestre nos convida. Busquemos conhecer a codificação, a essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime benfeitor, teus passos seguiremos, e eternidade afora te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec nos planos celestiais. Thank you. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Todos, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida irmã Ivanilde Mancini Espósito, que é assistente social e coordenadora técnica da Casa de Oração Amor e Luz. Estamos chegando quase por nossa reta. Você tinha que justificar aí, né? É, né, nós Bia? Não. Né, eu não falei, mas nós, né? Não acho que eu mesmo. Nós, vamos todo não mundo falei aqui. O nome. Dividir a responsabilidade. Isso. Isso. A música que foi tocada é Os Cantores do Caminho, Kardec, né? Obrigado. É uma homenagem ao codificador, né, da doutrina espírita, Allan Kardec. É, que vai fazer 214 anos de dia nascimento. Dia 3 de outubro é a data de aniversário dele. Nasceu 3 de outubro de 1804. Bacana, né? E tem uma mensagem aqui, deixa eu ler, da Bárbara, que é sobre o assunto, da Bárbara Cristiane. Ela diz, sobre a pergunta, né, que foi feita do envelhecer, ela fala, essa pergunta é ótima, pois há muitos velhos de 20 anos e jovens de 70 que vivem plenamente. E aí, Ivanilde? Na Ivanilde, como é que é? E aí, Ivanilde, como é que é isso? Tem jovem tem jovem que não quer nada com nada, né? Tem jovem que pensa que está aqui passando férias, né? Que está aqui passando férias na Terra. O famoso CBD, come, bebe, dorme, mais nada. E mais ainda, né? São exatamente esses é que ficam, vamos dizer assim, na aba dos pais, né? Esses que ficam. O canguru? Muitas vezes, como nós trabalhamos... E o neném? Como nós trabalhamos com crianças e adolescentes, nós verificamos, e também tem o Viva Leite, então tem bastante contato com famílias. Nós percebemos aquelas pessoas que a gente fala, vamos fazer um curso, vamos trabalhar, né? Vamos melhorar, porque nós estamos aqui para evoluir. E as pessoas, geralmente, quando não quer nada com nada, acontece que a Bárbara está falando aí. E vive realmente da aposentadoria do pai ou da mãe. Aí a gente, logicamente, delicadamente, a gente não vai falar, mas a gente olha e pensa, meu Deus, e aí quando ele se for? Como que ele vai fazer? Né? Então, realmente, está na hora da moçada que está pensando que está passando férias aí, acordar, né? E olhar ao seu redor, procurar cursos, procurar se atualizar e procurar, principalmente... que nós estamos aqui para evoluir. Então, é a famosa o canguru e o neném, né? Sim. O canguru que fica dentro da bolsinha da mãe e não sai nunca. E o neném que nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, né? Nem faz nada, né? Nem faz nada, né? E só reclama da vida. E só reclama da vida. Que quer o tênis de marca. De marca. Quer comer bem, beber bem e mais nada. E atribui... E como é que a gente faz com a lidar? Não, e atribui assim, né? Eu não tenho sorte. Eu não dou sorte. Tem muitos aqueles que falam, eu não pedi para nascer. Não tem também? Tem, mas eu falo, duas respostas que eu dou para o adolescente, porque nós temos adolescente lá também, né? Então eu falo assim, olha, você tem que fazer a sua parte, né? Tem situações na vida que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai estudar por você. Alguém come por você? Alguém bebe por você? Então você vai ter que fazer por você. Então não dá para ficar reclamando. O tempo que você perde reclamando, você está perdendo energia e tempo de estar fazendo uma coisa muito melhor, que é de estar... estudando, trabalhando, e não existe trabalho menor, sabe, Rui? Tem uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinou, que é assim, não existe ganhar pouco, o pouco é aquilo que você não ganha. Muito boa essa frase. Não existe. E hoje o adolescente é assim, mas eu vou lá para ganhar só isso? Só isso como? Como assim só isso? Não existe só isso. Só isso é aquilo que quando chegar no final do mês você não tem. Então, realmente, a Bárbara, ela fez uma colocação boa. Realmente, existem jovens que são, não são idosos, são velhos. É, idosos, velhos. Velhos. Ah, quer dizer, jovens e velhos. Velhos. Não idosos. Não, não idosos, velhos. São velhos. Velhos. Pensamento velho, atitude velha, sabe, desânimo, sem, sabe, expectativa. Eu falo assim, acha aquilo que te brilha os olhos para você fazer, aquilo que te alimenta, aquilo que te traz felicidade. O financeiro, ou pouco ou muito que você ganha, depende disto que você faz. Faça com amor aquilo. É a missão, é a minha missão. Mas, Ivanilda, nós já falamos muito aqui de relação de pais e filhos, e na sociedade em geral, como é que o idoso é tratado? Como é que você vê, né? Olha, eu vejo que ainda falta muito, nós estamos caminhando. Nós temos calçadas irregulares, onde quando nós temos que sair, por exemplo, vamos até o centro comunitário com os idosos, você não vai, porque as calçadas são irregulares, eles não levantam mais os pés, é a lógica do nosso corpo, né? Então, é perigoso ele cair. Então, realmente, nós estamos ainda numa construção de uma sociedade que precisa ter esse olhar para o idoso de mobilidade. Sim. De mobilidade. Falta muito ainda. Não, mas já existe lei para isso, não, né? A lei existe, Rui, você sabe disso. A lei existe, mas quando ela não é cumprida, ela é apenas letras mortas. Sim. Lá num pedaço de papel. Então, o que eu falo de experiência minha com o grupo. Nós temos que nos deslocar, nós não vamos, porque não dá. Para ir a pé, não dá. Porque as calçadas irregulares, buraco na rua. E mesmo quando você escuridão, mesmo quando... Olha, eu tinha idosas que faziam o EJA à noite. Acredite, elas pararam de fazer porque roubaram o celular delas. Faziam o quê? O EJA. O EJA é um supletivo à noite. E elas queriam aprender a ler e escrever. E elas foram pro EJA, né? E o que, que aconteceu? Elas ficaram com medo. Por quê? Elas foram roubadas. Olha o absurdo, né? Mas, então, essa é outra coisa também que eu questiono muito. Essa questão de celular, né? Será que há necessidade de a gente viver com o celular para baixo, para cima, em todo lugar, toda hora falando, atravessando a rua aí, com o celular no ouvido? Será que há necessidade de tudo isso? Será que não está na hora de educar também essas pessoas a usar o celular na hora certa, no momento certo? Porque a minha neta usa o celular atrás, no bolso de trás da poupança. Passaram lá e tiraram o celular dela. E todo dia uma moça chegou para mim e falou assim, Rui, não sei mais o que vai ser da minha vida. O quê? Se me tiraram o celular, não sei viver. Eu falei, larga a mão disso, pô. Tem uma postagem interessante no Face que eu achei, eu dei risada sozinha, mas interessante. Fomos visitar a vovó, que a vovó estava se sentindo solitária, todos no celular. E a vozinha ali do lado. Então, acho que responde bem, está perguntando. Aí tira uma foto bem linda e coloca. Tá tudo certo. Tem um colega nosso que foram se reunir depois de 25 anos. Então, num jantar, num restaurante. Chegou lá, ele chegou atrasado, mas tá todo mundo no celular. Ele sentou, o pessoal no celular. Ele queria conversar, o pessoal no celular. Ele pegou, levantou, foi embora. Falou, eu vou comemorar o quê? Os caras só ficam aí no celular mandando mensagem e não falam nada com a gente. Até logo, foi embora. Não está na hora da gente se educar também? Eu penso assim, eu vivo assim, né? Eu vivo, cada um vive da maneira que acha correta. Tudo que é demais dessa vida é sobra. Tudo. Celular, muita exposição na mídia, muita exposição no... Se você me permite, ontem nós estávamos conversando da caminhada, né? Que todo ano eu participo da caminhada, né? Participo trabalhando, não vou caminhando. Ah, sim, a caminhada é para Aparecida, né? Faz 5 anos que a gente fica lá na Dutra, massagem nos pés do Romero. E nós observamos e conversamos ontem com uma pessoa que é liderança mesmo da caminhada e tal. E ele dizia, tem aquela pessoa que vai na caminhada e tem aquela pessoa que ela vai rasgando, vai com tudo para chegar lá e postar no Face. Eu cheguei primeiro. Essa pessoa, ela não foi na caminhada. Essa pessoa foi, ela foi competir com ela mesma só para dizer. Então, a tecnologia é boa, tudo é bom, mas como a gente falou, tudo que é demais é sobra. Essa semana eu dei risada, só que um colega de trabalho meu falou assim, essa daí ficou feliz só pro Facebook. Eu falei que eu nunca tinha ouvido esse termo, e é verdade, o pessoal às vezes, é o que você falou, vai, mas não porque quer, porque gosta, vai para poder postar no Facebook, né? Que tá fazendo alguma coisa. Eu acho que é muito bom. Aí, ontem eu tava assistindo uma palestra da Mônica Medeiros, e ela tava falando isso, das crianças que estão vindo, do perigo que é a internet, que a internet é muito boa, mas para interação, para criação. Agora, o perigo da criança ficar solta na internet, porque você não sabe o que ela tá vendo, se é útil para a criação dela ou não. E daí ela tava alertando ontem, foi muito boa a palestra que eu vi ontem da Mônica. Um grande beijo aí, Mônica. Vamos partindo para o encerramento do nosso programa, Bia. Os aniversariantes. Vamos lá para o aniversariante do dia. Tá, parabéns a todos os aniversariantes. Tá. Muita luz, paz e muitas alegrias. É isso. E esse livro que serve de guia para gente, A Idade dos Milagres, olha a dedicatória. Beleza. Ao querido irmão e amigo Rui Barbosa, com nossos votos de felicidade, muitos anos de vida e profícuo. Progresso, Ivanilde, Dalmo e Éder Helder Bach. Puxa. No dia 9 de 3 de 2009. São pessoas especiais. Você tem um presente maravilhoso aí. Pessoas especiais. Saudade dessas pessoas. Agora, vamos ao nosso sorteio dos dois livros. Não. Camila, eu sorteio com você. Hoje nós estamos aqui meio perdido aqui, mas a música é isso. Quem foram os sorteados? Ganhadores dos livros foi a Bárbara Cristiane, parabéns, Bárbara, e o João Batista. E vocês podem retirar o livro, foi? Na livraria Casa do Caminho. É na rua. É ao lado da Casa do Caminho, ali na Rui Barbosa, né? Cadê aqui? Parabéns, rua Helena Mascarenhas, 115, a casa do fundo da antiga livraria que era ali, né? Da Casa do Caminho. Da Casa do Caminho. E a Camila também vai colocar ali no WhatsApp o endereço, sempre coloca aí na dúvida, né? Sim. Pergunta-se. Parabéns. Mais algumas colocações que você queira fazer para encerrar o nosso programa? E nós vamos pedir também para que você faça a nossa prece de encerramento, lendo algumas mensagens que você trouxe para a gente, né? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade e deixar a mensagem que nós podemos mudar, nós podemos deixar de ser velhos e podemos ser idosos até a hora que o Pai nos chamar. Ser ativos e podemos principalmente não esquecer que ser cristão é ter amor ao próximo. E o próximo, mais próximo, muitas vezes está lá dentro da tua casa, ou é a sua mãe, o seu pai, é os seus. E quando você é uma pessoa melhor para você, você é uma melhor pessoa, melhor para as outras pessoas também, sem dúvida nenhuma. Você tem alguém especial que você queira mandar um abraço, Bia? Ah, eu tenho, né? Tem lá em casa meu marido. Não vai ser que nem uma guila, né? Não, meu marido Raul Porto, os meus filhos, meu netinho Cauê e a minha mãe Isabel. Tem que ser para minha mãe Isabel. Né? E gratidão, foi muito bom de estar, Camila, aqui. Maravilhoso. Eu queria mandar um beijo para todos os ouvintes, em especial para o meu avô, que está ligadinho aqui com a gente. Para os meus pais também e para minha irmã, que acabou de entrar aqui para escutar, e para o Rodrigo, que está mandando foto de lá. Deixa eu agradecer também, né, porque eu estou aqui, né, e pela confiança e pelo carinho do pessoal aqui da rádio. Agradecer ao Jorge pela confiança, né, e com eles aqui eu estou aprendendo muito e eles me incentivam. Então gratidão a todos, gratidão a todas as palavras de carinho que colocaram aqui para a gente continuar firme, tá? Obrigada. Bom domingo a todos. Eu tenho que agradecer a Camila, que nos ajudou muito aqui. Que, em outros domingos ela vem trazer café e bolo. Hoje ela está aqui no microfone com a gente. Agradecer ao Sérgio Alves, que veio aqui, que está nos auxiliando para colocar a rádio no ar. O Serginho, a Bia, agradecer a Graça e a Márcia, que também é a esposa do Sérgio, que está aqui conosco, e que mandou uma mensagem muito bacana aqui a respeito da pergunta que nós fizemos, né? Então, nós vamos encerrando o nosso programa, que a música que nós teremos no final é Deus é Amor, do Coral Despertar. É uma das músicas mais bonitas que eu conheço. E vamos fazendo, então, pedindo a prece de encerramento para a nossa querida amiga Ivanilde.